0 Congonhas, São Paulo. 3629, boa noite. Para Congonhas, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Motiva. Via Perdulo 10, Cubade, Perdulo 16, passo conforme. 5424, transponder, controle 120, decimal 8. Poderia confirmar, Brota 3629? Tudo acorde, senhor? Afirmo. Para Congonhas, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Motiva. Via Upper Zulu 10, Cubase, Upper Zulu 16 e abaixo conforme. 5424 transponder, controle 120 decimal 8. Bota 3629, está passando São Paulo, nível 360, decola da pistola 0, primeira curva à direita. Terceira da ida, Leda Motiva. Até Zulu 10, até Rubave e até Zulu 16. Depois prossegue conforme. 5424, transponder 298 é o controle, está 3629. Correção 208. Correto, time para posicionamento. Camarada. Olímpico 03, prossegue no táxi, seguindo a aeronave da Gol via Alfa Juliette, time para ingresso no pátio principal. Continuando autorizado a decolagem no 0, vento no 50 graus, 59. Autorizado a decolagem no 10, 27. Boa noite. Passa a 32233, prossiga. Todo o SAP, o passa 32233 e acione código 5416. Colou aos 39, controle no 208. Controle Salvador, 20, décima 8, azul, 2718. Salvador, boa noite, azul, 2798, subindo para o nível 350, saída Pucajamo, Aracaju. 2718, contato radar na decolagem, saída Puca, subiu para o nível 350. 350, azul, 2798. Olímpico 03, ingresso no pátio principal, Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3. Final, enchimento 2, Salvador, 118, 95, seu bobo. Bom, no 869, chama para Recife, frequência 1288 e alterna 1353. 288-353, boa noite. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera, o Guajão 06. Salvador, Xaneme 143, passou 5, baixou entre a luz e sua voz. Xaneme 143, autorizado pouso pistão no 0, vento no 50 graus, 5 nós. Repouso na 10, 143. Do 2233, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2 mil pés com ajuste padrão, 10013, informe estabilizado. 2 mil pés, 1013, chamar estabilizado, documento 2233. Que tem condições de realizar táxi a baixa altura até a cabeceira 35. Temos uma aeronave agora na curtíssima final da 10 para pouso. Afirmativa, gente, táxi a baixa altura até a cabeceira 35, o guardião 06. Gente, vai falar a partida 35, né? 18, chama agora Recife, frequência 12545 e alternado 12685. Azul 2718, Recife 2545, 2685. Gente, a tentativa de turbulência está autorizada. Decolagem da presente com o próximo. Guardião 06, reporte fora do sol. 503 ali, mantém pistão no zero. 629. No 43 no solo, às 45, direita, 1-2-1 no 1 no solo. 1-2-1 no 1, senhora, 1-4-3. Tá fora do solo, tomando por onde tá bom, aguarde a vermelha. Gente, mantenha por onde tá bom, aguarde transferência. Leão 143, boa noite, taxi em Alfa, contém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Leão 4. Serra November, boa noite, essa é a identificação, foi direto Duna da presente, deixa para 3, o peso com ajuste na 013. Direto Duna, com 10113, para 3 a peça, com Serra November. Meia, chame agora o controle Salvador 1208, acione o transponder no 7 no meio, padrão. Transfere controle 06, estacionado 1716. Controle de Salvador, boa noite, Guardião 06. Guardião 06, prossiga para o controle. Decolou de Salvador, está no corredor Axé, mantendo 500 pés, com 5 a bordo, o destino é Ondina. Guardião 06, mantenha 500 pés visual, informe na final para Ondina. Manterá 500 pés visual, reporta na final para Ondina, Guardião 06. Pisto 03, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 50 graus, 069. Guardião 07, da presente, voe direto Itape para a chegada mar, mantenha 070, chame no ideal descida ou ajuste na 093. Prestador da 2233, né, completa final e chame a 2 Salvador, 118, decimal 95. 3, na aliás, boa noite. 233 é com a espação externa. Presidente Juliette, no ano 43, passando 307, aeronave que ocupa, já realizando o pushback. Terminado para o táxi, quando 53, 3 horas e 40, alternada Guilhão. 3629, táxi via Apache Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, o ajuste no 093, um bom voo. Ajuste no 093, via Apache Índia, ponto de espera, 120, tá, correção, 12895, boa. 1-1-8, decimal 95, 3629. 1-4-3, da Fonte da Nave da Ação, e era para Juliette, por São 07. Pode ser Juliette, 07, 03, a presente, chame 1-2-0-8, controle. 208, controle. Controle de Salvador, 1-2-0-3, no corredor acionado ao país. Estádio Olímpico 03, tem 1.000 pés ainda no corredor Axé, informe no farol da barra. Tomará o farol da barra, Olímpico. Estou filmando o Olímpico 03, irá afastar por 28 milhas na radial 270? Afirmativo. Controle, o Guardião 06, no visual contínuo. Frequência livre, Guardião 06, não há tráfego conhecido para informar. Chama para a nova decolagem. Obrigado, seu retorno. Paulo Salvador, boa noite. 3897 foi informação aqui para... Autorização, Guarulhos. Então, 3897, boa noite. Para Guarulhos, nível 3, correção, nível 320 autorizado. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, Leda Mótiva. E uppers do 10 até Taubaté. 5432, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos 320, passo conforme o plano, na uppers do 10. Decolando da 1-0, primeira curva à direita da El, Leda e Mótiva. Upper Zulu 10 vai até Taubaté. O transponder 5432 e o controle 1208 da 3897. 3897, correto, de um pera posicionamento. Camará. Romeu Fox Sierra November, informa o tráfego, posição de 1 hora, 18 milhas, com deslocamento oeste, mantendo um no meu pés, é um Papa 3 Alfa da Sotera. 7, Fox Sierra November. 03, informa o tráfego, posição de 11 horas, 17 milhas, com deslocamento nordeste, cruzando 8 milhas, descida para 3 mil, é um Gulf Stream 1250. Ciência, graças. Passarela do 2233, boa noite, táxi via Alfa. Kilo, 43, siga atento ao finalizador. Posição indicada é a 4, Romeu. Alfa, Kilo, 4, cadê? 43, 3629, autorizado decolagem no 0, vento no 50 graus, 79. Livre decolagem, até 3629. Então, meu Fox Sierra November, autorizado ao final do procedimento, desça para 2010, informe no localizador. O ajuste permanece no 093. Fox Sierra November, 2000, autorizado ao procedimento ILS para a pistão no 0. Fox Sierra November, 2000. O 03 está presente, está autorizado a atenção para o nível 105. Autorizado então, a atenção para o 105. Decolou ao 54, controle no 208. 208, está 3.6, boa. Controle instalador está 3.6, 29, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda, e troque seu transponder para o 5424. 5424, transponder de Evona, direto Leda, está 3629. Táxi Xenero 6201 com 1453030, alternando barulho. Confere apenas o POB 6201? 145. Táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajustando a 0.3 no voo. Via Índia, ponto de espera, 118.95, 10.13.6201. Olimpo 03, poderia confirmar a sua razão de subida? Confirmo. Sua razão de subida? Agora está marcando 1.100, quase 2.000. Confirmo que é 5 km. negativo, só para conhecimento. Hotel November, detectar o localizador do ILS da pista rodando. Hotel November, completa o final do procedimento, esquema 2, Salvador, 118.95. 1295, Hotel November. Bom, meu Fox Serra November, estabilizado no ILS, solicita o pouso na 17. Tem a checklist no externo para cancelamento do plano Fox Serra November. O Fox Serra November solicita o cancelamento da presente, está visual. Não tem nenhuma aeronave atrás da gente para pousar a IFR não, né? Negativo, negativo. Da presente então está autorizado, base pela direita, reporte final da 17. Plano IFR cancelado 57. O Fox Serra November, que nega 10013. Presente com 1003 reportará na final da 17, Fox Serra November. Tô limpo 03, autorizado prosseguir para ilha. Definitivamente a gente vai seguir aqui os pontos, que é a final exige aqui, seguir os pontos aqui. Só mais 3 dias aqui, já tô colocando a prioridade. 03. Corre, Salvador, CNR 620, não pode esperar. O CNR 620, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 069. Autorizado a alinhar e decolar, 620. Nesse no 013, mantenha a condição visual no litoral, informe-no através do pituaçu. Ô, 3629, pode ir lá, monte, mano? Pode. O 3629 pode voar, monte voar. Pode, então 3629. Monte voar, tá 3629. Aguarde a autorização, tá 3629, mantenha a lei da... Aguardo, né, tá 3629. Então, 3629, chame o centro Recife, frequência 13325, alterne 1251. 13325251, boa, tá 3629. Vento 150 graus, 069. Livre pouso no 7, Fox Serra November. Controle Guardião 06, Pito Açu. E aguarda a frente, Guardião 06. É. Guardião 06, chame a torre 11895. 095. Torre Salvador, Guardião 06. Chega, Guardião. É, passou Pituaçu, tá mantendo 500 pés, a intenção é parte do Graé. Presente autorizado para seguir direto pro Graé. Guardião 06, reposta, tá pronto para pouso. Só quem entendeu que dá presente, está autorizado direto para o Graé, é para final para pouso, Guardião. CNM 6201 decolou ao 00, controle 1208, bom voo. 208, prato. Solicitava 2 CNM 6201, decolou tranquilo. O CNM 6201, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, pessoa da EL, 6201. Contato 3897 para o pushback, estacionamento, ponte 5. Autorizado, stream pump para o táxi, 3897. Ciência, autorizado, chamará para o táxi. Guardião 07, desça para 3 mil pés, o ajuste padrão, 1013. Norte, poste no solo. Guardião 06. Portal 06. Prossiga. Está livre a restrição de espaço do guardião? Livre, as restrições é se mantém a 3 mil pés. Estamos ligando o 770 para 3 mil guardião. Papá, Romeu, Romeu vai ficar bravo, prossiga. Papá, Romeu, Romeu vai ficar bravo, prossiga. Romeu vai ficar bravo, cara. Tá no corredor 4, tá no corredor 4, tá no corredor 4, Sente, confirma o código acionado. É o 0202, cara. Sente, mantenha sua regra de visual, 500 pés na escuta do controle. Olimpo 03, controle. Olimpo 03, serviço radar encerrado, 58 milhas sudoeste Salvador. Mantenha nível de voo 105 e chame Ilhéus, 120, décima 1. Táxi direito, cordão partindo. Você espera a torre 118, decimal 95, ajustando a 093, do Monro. Alô, Salvador, voo 6425. 6425, boa noite, pronto, Copa Vitória? Boa noite, Copia. Vitória 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva à direita, subida da El, Leda Bideg e Upper Whisky 50. 5442, transponder, controle 120.8. Autorizado Vitória, 360, Upper Whisky 50, decola 1-0, curva à direita, da El, Leda Bideg. Transponder 5442, o controle 208, voo 1645. No 645, correto, para posicionamento. Semanal 645. Controle acionar 6201, após ver essa dívida autorizada direto do Ilume. Após ver, prossiga como autorizado, acionar 6201. E chame o centro Recife na frequência 13325 e alterne 1251. 3325, 1251, obrigado. Guardião 07, desça para 2000 pés, o ajuste no 013, autorizado, afinal ele é sexo e responsabilizado. Livrando um 4300 descendo para 2000 pés do Guardião 07. Autorizado voador para o Guardião 07. Guardião 07 1236, boa noite, prossiga. Muito boa noite, está na posição 9, tem informações do EI, autorização Fortaleza. 1236, Fortaleza, nível 370 autorizado. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida Momo, Cogibo, Proti, e upper do 1-9. 5443, transponder, controle 120.8. Ativo autorizado nível 370 para Fortaleza, roda Bombardante, voo da Bósnia 10, curva à esquerda, pós na saída Pomo, Cosmo e depois Cortinho. 5413 é o transbordo, 1208 é o controle, ou 1236. 1236, cotejamento correto, time para posicionamento. Aí, puxa, final. Solo, Salvador, voo 645, pronto para o posicionamento, posição 2. Posição 2, autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, voo 6405. Tô bom, Bom, 3897, decolou aos 1-0, 1-208, controle, bom voo. 208, obrigado, boa noite, perita. Controle, Salvador, boa noite, 3897, cruza 1.400 pés. Tá, 3897, contato radar, suba para nível de voo 320, saída da EL. 320, saída da EL, continuidade de voo apótiva para o 3897. Autorizado, Leda, 3897. Autorizando Leda, 3297. Oxaner 6259, boa noite, pronto, só para Guarulhos? Pronto. Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Módiva. E a Upper Zulu 1-0 até Taubaté. 5440, transponder, controle 120, decimal 8. 360 autorizado Guarulhos, Pelotas, Zulu 1-0, Taubaté conforme a rota. Decolagem da 10, curva direita, da El, Leda Módiva, controle 208, transponder 5440. Correto para posicionamento, 6259. Chamar. Voo no 705, acione identificação atualizada, chegada BOMF, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0.3. BOMF, descendo para 4.000 pés, voo no 645, pronto para o táxi com 3 horas de autonomia, Oceano Galeão, POB 1-1-0. 645, à direita via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, posto chama 013, movou. Índia de 295, 645, obrigado. Salvador, bom 645, pronto no ponto 0-0. É 45, além decola, pistão no 0, vento no 50 graus, 069. Além decola no 0, bom 645. Controle o Guardião 07 no localizador para todo mundo. Guardião 07, a minha torre 11895. 11895. Torre Salvador é o Guardião 07. Possível, Guardião 07. No localizador... estabilizado no localizador, intenciona cancelamento na DA e prosseguir para 197. Gente, após na DA para cancelamento, Guardião 07. Entendi que está autorizado o cancelamento na DA, o Guardião 07. Relativo, após na DA para cancelamento. 7. Controle Salvador, 1645. Contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, voo 645. Posicionamento voo 2236. Posição 9. Posição 9 autorizada, no 236 estão em pronto para o táxi. Autorizada, posição em casa. Romeu, Alfa Bravo, controle. Papá, Romeu, Alfa Bravo, controle Salvador. Romeu, Oscar Bravo, confirma sua posição. O guardião já visual com a pista, cancela na DA. Guardião 07 prossegue pro Grael ou pra 17? Base pra 17. Seja após na final, Guardião 07. Quem negar 10 no 3. 7. Tá. Guardião 07, está autorizado a presente prosseguir para o Graia. Reporte levando pista. Fecha no solo às 2-1, Guardião 07, boa noite. Gol 1645, chame o Centro Recife, frequência 13325, alterne 1251. 3325251, 645. Taxi Gol 1236, 133 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia. Operador Natal. 1236, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 093. 7, Pátio Índia, no ponto de espera, 18.95, a torre, 63 a Taxi Gol 1236. Gol 1705, desça sem restrições para 2000 pés, o ajuste no 013, autorizado a final de acesso e responsabilizado. Gol 705, 2000 pés, 1013, autorizado a área acesso e responsabilizado. Torre Gol 1236, atuação do ponto espera para decolagem. 236, autorizado ali, decolar 10, 150 graus, 069 do vento. Ali, decolando 0, Gol 1236. 236, decolou aos 27, no 208, controle bom voo. 208, obrigado, até o retorno. Controle Salvador, boa noite, voo 236, passa 1.300, na escuta. Voo 1236, aciona transponder 5443. Aciona 5443. Estou recebendo 5413. Nós já corrigimos aqui, 5443. Obrigado. Você está recebendo 5443 para o gol 236? Agora sim, contato radar, suba para 370 na saída MOMO. Gol 1236. Sente saber 370, quando possível solicita a proa de frote. Somente voe código, aguardando o frote. Sente aguardando, vai voar código da presença. Transmine essa faixa, senhor, Copa Serra. Transmine essa faixa, senhor, Copa Serra, em intenção. O Eco Papai Serra, decola então o voo local Salvador, com o TGL em Aracaju a ser coordenado. Decola da 17, curva esquerda, subida Cuca, Jamo, Caju e a Golf 677. 5-4, correção, transponder 0260 e o controle 120, decima 8. Do Froti. Gente, vai voar direto pro Froti, restrito ao 350. Grato, gol 1230. Uno 705 estabilizado em ILS da pista 1-0. Gol 1705, chame a torre 11895. 1895 705, até logo. Autorizado acionar reporte no bom de espera para ingresso na pista Eco Papa Serra. Ao meu, Oscar Bravo, frequência livre. Oi, Salvador, boa noite. O gol 1705 está na sinal normal da 10 com o trem baixa casa visual. Prezado pouso 10, vento no 70 graus, 5 nós. O 705, livre pouso, pista 10. Gol 1236, chame o Centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 2545, 2685 com Recife. Obrigado, até o retorno, Gol 123. No sol 233, direita 1211 no sol. 705 ao livrar à direita, 121 ao livrar. Abatango Vitor Kilo Delta, sem identificação, vou na proa de Itaque para interceptar a Cidade da Mari, reporte para a descida. Itaque, Mari, reporta a descida. Já está na descida já. Descida para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 3. Aonde pronto, o arco para a terra. Cidade de ingresso, reporte, aliado e pronto. Comparado, né? Passando o Vitor Kilo Delta autorizado, direto do NASA.